paixão nada e gosto da bebida. Meu bem me deixou pra seguir outra vida. Eu fiquei sozinho sem minha querida. Como é triste amar uma mulher fingida. Cheia de vaidade, me abandonou por um da cidade. Ainda te espero com ansiedade. Se você não voltar, eu vou morrer de saudade. Faz esquecer daquela mulher que só me faz sofrer. Mas se ela não voltar,